Yeah. Eliton. James. Clint. Yeah. Vamos ao próximo nível, let's go. Pro próximo nível, pelo estreito seguirei. Minha cruz carregarei e nada, nada temerei. Pro próximo nível, aonde nem viares irei. Te obedecerei, meu rei. Para os céus eu olharei, em ti eu confiarei. Pro próximo nível irei. É chegada a hora, já tomei minha decisão. Entrei de corpo, alma, mente, espírito e coração. A corrida vou correr, minha medalha é conquistar. Bons frutos irei colher, nada me impedirá. Traçado o curso, rumo em rota de colisão. Na minha jornada o que não presta largarei de mão. Com fome e sede em busca da minha evolução. Melhor do que eu era ontem, rumo à salvação. Desistir, falhar, retroceder não é uma opção. Escolhido do chamado para ser reflexo da perfeição. Correrei atrás da meta e vencerei com toda a determinação. Todo mundo pode me esperar, essa é a minha ambição. Serei aprovado como bom soldado. Que determinado, cumpre seu chamado. Sigo focado, minha passagem aqui não será em vão. E do meu mestre eu receberei meu galardão. Pro próximo nível, pelo estreito seguirei. Minha cruz carregarei e nada, nada temerei. Pro próximo nível, aonde me enviares irei. Te obedecerei, meu rei. Para os céus eu olharei, em ti eu confiarei. Pro próximo nível irei. Essa qualidade nos define, não uma opção. Para quem quer manter-se firme, eu em mim tenho uma chama, eu sei que ela arde. Correrei até o fim, lutarei o bom combate. Resiste o tipo queniano, faz em São Silvestre. Não pularei etapas, passarei em cada teste. Na provação resistirei como um cabra da peste. Mesmo que as provas venham de norte, sul, leste, oeste. Ateste, quem me chamou avisou que o desafiante foi derrotado na cruz, então vou para o alto avante. Me alimento do alto e assim vou manter a evolução constante. Seguirei a dieta do céu, seguidão, isso é muito importante. Meu treinador é o rei, Jesus o rei dos reis. Eu te obedecerei, em ti confiarei. Ele sabe, conhece muito bem, onde esse pecador poderá chegar. E nessa meta eu vou, ele nunca falhará. Pro próximo nível, pelo estreito seguirei. Minha cruz carregarei e nada, nada temerei. Pro próximo nível, aonde me enviares irei. Obedecerei, meu rei. Para os céus eu olharei, em ti eu confiarei. Pro próximo nível irei. Vou pro próximo nível, pra novos desafios. Mantendo o ritmo, com fé e crendo impossível. Já tava escrito, mas nego quem não conseguiu. Foi porque duvidou, se abateu, se perdeu, se iludiu e desistiu. Não viu, o orgulho te cegou, não vigiou. Venceu uma batalha e achou que já bastou. Quando foi perceber que o inimigo contra-atacou. Perdeu a guerra porque em si mesmo confiou. Deu um passo para frente, mas não olhe para trás. Não tenha pressa, pois se preparar nunca é demais. Abandone tudo aquilo que rouba sua paz. Não volte ao passado, pois ele não se lembra mais. Continue firme, lute, permaneça firme. Transpire, transpire, respire, o céu é o limite. Se inspire, se humilhe, mantenha a determinação. Rumo ao próximo nível, guerreiro e campeão. Pro próximo nível, pelo estreito seguirei. Minha cruz carregarei e nada, nada temerei. Pro próximo nível, aonde me enviares irei. Te obedecerei, meu rei. Para os céus eu olharei, em ti eu confiarei. Pro próximo nível irei.